Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Musicália aqui na Rádio Antenaweb. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu programa musical é que hoje vai trazer música da Hungria. São 6 números diferentes que fizeram sucesso nas últimas décadas neste país. Vamos começar com uma música de Aked Tsivan, chama-se música Susana. Vamos também ficar com Sinia Zoska. O tema chama-se Ningsen Pensen. Esta segunda música é mais antiga e nem é tanto da área do dance, ou é, mas um dance diferente. Já a música primeira é tipicamente dance music e vamos ouvi-la então, aliás, vamos ouvi-las então, nesta edição do nosso musical. Oh, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, ma este csókolj még, miénk a földs az ég, miénk a csillag cigány leány, ma este csókolj még. Az arca forró nyár, szívem csak ő rávár, ordítva mondom, hogy sósáná, örökre rabod vagyok már. Ó, só, só, só, thank you. Agora para ouvir mais duas melodias nesta edição do nosso Musicália, vamos agora ficar com Success. O tema chama-se Hasuni Nidudia. Aliás, Nidudia, sim, está correto. Para ouvir também a música Yurista Marista, música de Aroma. Aroma, aliás. Aroma traz-nos então Yurista Marista. São estas as próximas duas músicas que vamos ouvir nesta edição do Musicália. Mitvaru Kniho Nemundo me Miyuja Siven Don't. Agora, para o término desta edição de Musicália, vamos chegar com mais dois temas. Primeiro com o tema de Sogorok, chama-se Indulion a Nasmenet. Para ouvir também os Touch Boy e o tema Le A Zemet. São as últimas duas músicas, novamente na área do dance, que fecham as portas desta edição do Musicália. Quero deixar a meu estimado auditório a continuação de Uma Ótima Noite, já de seguida, Nação Roqueira com Silva Júnior. Tenha então uma boa noite. Voltamos a encontrar-nos na próxima terça-feira. Até lá! Kedves anyám, csak az az én kérésem. Ünnepi gúnyát, a legszebbiket varrassa meg nékem. Szedjen a kertünk legvégébe rozmaringot, egy szakajtót. Fogadja fel az összes cigány, ki életében szerész volt. De induljon hát a nászmenet, a templomnak kapujáig dalva megyek. Megjavult a falu rossza a teketbe vért. Induljon hát a nászmenet, a templomnak kapujáig dalolva megyek. Száz babámból csípte meg a vér. Megjavult a falu rossza a teketbe vért. Szerettem én szőkét, barnát, vöröset és feketét. A legszebbiket, hogy elvegyem, megkérettem a kezét. Fáj a fejem, édesanyám, három doktort kerítsen, hogy azt a kislányt, a legszebbiket nehogy megkeserítsen. Induljon hát a nászmenet, a templomnak kapujáig dalolva megyek. Száz babámból csípte meg a vér, megjavult a falu rossza a teketbe vért. Induljon hát a nászmenet, a templomnak kapujáig dalolva megyek. Száz babámból csípte meg a vér, megjavult a falu rossza a teketbe vért. Induljon! tell me bár, vesd le a ruhát. Nem bűn ma már az, amit kérek. Húnyd le a szemed, tárd ki a szíved. Hallod, hogy hív az ének. Jöjj tőle úgy, kedvesen. Yeah.